Começa agora Gira Brasil, 90 minutos na companhia da melhor música brasileira. Quem sabe? Só nos resta uma canção. só uma vez mais, a última vez, a última voz, a voz de um trovador. Fecha os olhos devagar. Infinita espera, o que não foi só teu e meu nessa derradeira primavera. Põe a mão na minha mão, só nos resta uma canção. Vamos voltar, o mais é dor, ouvir só uma vez, a última voz, a voz de um trovador. Fecha os olhos devagar. Espera, o que não foi só teu e meu nessa derradeira primavera. And in a way, sintoniza-te. Em qualquer lugar, e pelas coisas que eu vejo, esse é o lugar. esse é o lugar. Mais amor, o teu amor e tudo mais. Por isso eu quero dizer que eu quero te ver. Eu não quero viver pra morrer de saudade. Eu espero você, eu espero poder e tudo mais. Por isso eu quero dizer que eu quero te ver. Eu não quero viver pra morrer de saudade. Eu espero você, eu espero poder e tudo mais. Pode ser paixão, mas pode também ter espinhos e dilacerar um pobre coração. Beijo na boca pode ser carinho, beijo na boca pode ser paixão, mas pode também ter espinhos e dilacerar um pobre coração. Eu na primeira vez que fui beijada, facilmente fui levada pela emoção. Naquele tempo era inocente, um amor tão envolvente me levou à ilusão. Mas durou um pouco a felicidade, o lampejo da saudade dominou meu coração. Mas mesmo assim não me serviu de emenda, eu duvido que aprenda esse tipo de lição. Beijo na boca pode ser carinho, beijo na boca pode ser paixão, mas pode também ter espinhos e dilacerar o pobre coração. Eu na primeira vez que fui beijada, facilmente fui levada pela emoção. Naquele tempo era inocente, um amor tão envolvente me levou à ilusão. Mas durou pouco a felicidade, o lampejo da saudade dominou meu coração. Mas mesmo assim não me serviu de emenda, eu duvido que aprenda esse tipo de lição. Beijo na boca pode ser carinho, beijo na boca pode ser paixão, mas pode também ter espinhos e dilacerar um pobre coração. Beijo na boca pode ser carinho, beijo na boca pode ser paixão, mas pode também ter espinhos e dilacerar um pobre coração. Mas pode também ter espinhos e dilacerar um pobre coração. Antena Web, a loucurofonia à distância de um clique. Sintoniza-te. Mas o teu amor me cura de uma loucura qualquer. É encostar teu peito, e se isso for algum defeito por mim, tudo bem.

and I don't want to go on speaking because I stay there waiting in that place and on that day. I had no idea what happened, but I know I'm not the same. But I know I'm not the same. But I know I'm not the same. But I know I'm not the Antena Web. Dentro de mim mora um anjo que tem a boca pintada, que tem as asas pintadas, que tem as unhas pintadas, que passa horas a fio no espelho do tocador. Dentro de mim mora um anjo que me sufoca de amor. Dentro de mim mora um anjo montado sobre um cavalo, que ele sangra de esporas. Ele é meu lado de dentro, eu sou o seu lado de fora. Assim cantando, não sabe nada de mim. Dentro de mim mora um anjo que arrasta as suas medalhas e que batuca pandeiro, que me prendeu em seus laços, mas que é meu. Acho que é colombina, acho que é bailarina, acho que é brasileira. Quem me vê assim cantando não sabe nada. São as pequenas palavras que às vezes a gente não pensa em escutar. São essas coisas doídas que às vezes a vida nos tenta flagrar. E essa pessoa que amo, que às vezes eu chamo por ser meu amor, tem a minhas palavras secretas, que às vezes abertas me calam de dor. Meu corpo inteiro se agita, eu fico meio aflita, tentando poder conversar. E sinto essa falta de tempo, essa falta de espaço, essa falta de ar. Ainda gosto do teu jeito de me amar, de sorrir e de chorar. Quando penso em te deixar, vem a mim se querer. Eu te quero muito além de palavras que falei, dos carinhos que encontrei, dos mais íntimos momentos. Nos amamos por tão pouco, e o amor quase sempre por perto, querendo por certo tentar ser feliz. Sei que é de mim perdoar, coração está aberto pra amar. Nessa vida pulsando de qualquer maneira, querendo outro jeito de recomeçar. Pessoa que amo, e às vezes eu chamo por ser meu amor. Tem as palavras secretas que às vezes abertas me calam de dor. Meu corpo inteiro se agita, eu fico meio aflita, tentando poder conversar. Sinto essa falta de tempo, essa falta de espaço, essa falta de ar. Ainda gosto do teu jeito de me amar, de sorrir e de chorar. Quando penso em te deixar, vem a mim esse querer. Eu te quero muito além de palavras que falei, dos carinhos que encontrei, dos mais íntimos momentos. Nos amamos por tão pouco, e o amor quase sempre por perto, querendo por certo tentar ser feliz. Sei que é de mim perdoar, coração está aberto pra amar. Nessa vida pulsando de qualquer maneira, querendo outro jeito de recomeçar. Acabou de assistir a Gira Brasil. Voltamos na próxima semana.